jogo, ouvindo a Rádio Globo. Mais emoção e a informação em cima do lance. Futebol show, show, show. Tem que tem. A Rádio Globo só dá bola pra você. E vem aí um campeão de audiência. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Voltamos agora com mais um episódio do Que Tá Preso, Perdido! Vai, garotinho! Rádio Globo! Olha só que bonito, estamos aqui agora, de uma vez, não consigo falar tão rápido! Tá comigo aqui, Miotti! E aí, Miotti, o que você está achando da partida? Cala a boca! Chega mais falar, Miotti, o que você está achando da partida? Bem, antigamente eu gravava todos os jogos da Copa, sabia? Eu era viciado nessa porra. Você gravava nisso. O jogo da Copa, vai rever. A Copa inteira. Eu acho maneiro. Pra quê? Eu acho maneiro, pô. Meu pai fazia a mesma coisa. Tá, mas peraí. Eu quero saber o seguinte. Você reassistiu alguma delas? Se eu assistia, nem lembro. Era tudo fita, tá. Pô. Depois acabou era as fitas. Era só pra gastar fita, depois tá as fitas bom. Acabaram, pô. Não teve como gravar mais. Hoje em dia você pega a fita, tem metade eu gravava... Copa. Cala a boca, que isso aqui é só apresentação. Não começou o programa ainda. Puta que pariu. Fala pra caralho. Isso do esporte todo mundo. Que pariu. Meu ódio, tô sem graça pra caralho. Patrocínio Sabão Minuano. Quer lavar o cu? Lave com sabão minuano. Inserinado ou não, Bentivy é o sabão. Bentivy é mais limpeza, Bentivy é tradição. Inserinado ou não, Bentivy é o sabão. Bentivy, tudo limpo, tudo bem. Olê, olá, o nosso time tá botando pra quebrar. Tá comigo aqui também o Brunão, vai daí, Brunão. Como é que tá aí no meio de campo? Ah, Calaveira, aqui no meio do campo tá tudo uma merda. O técnico já disse que vai cagar no meio do campo se o juiz der falta para o time do Bahia, Coutorinho. É isso aí, rapaz. Bahia agora, do Bahia vai entrar Jesus. Jesus vai entrar em campo e eu arrisco a dizer que ele está no meio de nós. Vocês já viram que o negócio aqui tá feio. É um mais sem graça do que o outro. Se você quer desligar, desliga agora. E eu não vou culpar você. Por último, pela primeira vez. Eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez. Se não for, me desculpe, Vitinho. Oi, tô muito concentrado. Tô tanto com meus companheiros. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos buscar os três pontos. Animais de Jurassic Park. Brasil! Isso mesmo, não entendi nada do que ele falou. Badalha internet. Patrocínio Casas Bahia. É isso mesmo, internet, hoje nós vamos falar de futebol, Copa do Mundo, essa desgraça que tá acabando com esse país, na verdade a Copa tá acabando com o país, né, o país já tava acabando e a Copa só tá mostrando que o Brasil já tava na merda, então nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, hoje não tem política, por isso que eu vou ficar calado o resto do programa, nós voltamos logo após os recados do Jaiminho, vai lá Jaiminho! Rádio Globo! Eu sou um novo castigo. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaiminho rapidinho, interneticos, mas é rápido mesmo, só pra gente fazer uns agradecimentos, né, Brunão? Queria agradecer a galera que foi ver a gente lá no Geek Prime, velho. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, velho. Cara, foi excelente. Eu queria agradecer de coração a galera que veio de fora. Não, é isso que eu nunca pensei que fosse acontecer. Isso, não. E aqui também, cara. A galera daqui é difícil de ir a evento e tal. Teve um monte de gente que foi lá e pediu pra bater foto e pediu autógrafo e não sei o quê. Foi muito legal. A gente agradece demais o carinho de vocês. Mas a gente tem que fazer dois agradecimentos especiais. sociais, né, Calaveira? Um é pro Vitor Haratani e pra Andréia de Oliveira, cara. O Vitor veio do Espírito Santo, cara. Ele falou, eu vim só pra ver vocês. Exatamente. E tipo assim, foi um trabalho muito grande, cara, porque o Vitor, ele é muito gigante. Ele parece o Gengis Khan, velho, tamanho king size, sacou? Das terras lá do Rio de Janeiro. E queremos agradecer também nossa queridíssima Andréia de Oliveira, que veio também lá de São Paulo assistir a gente. Queria mandar um abraço pro Vitor, um beijo pra Andréia. Muito obrigado mesmo, a gente ficou tocado, cara. Não, eu vou te falar uma coisa da Andréia, não sei se ela te contou, que ela contou pra mim pro Leonardo. Sabe com o que ela trabalha, velho? Com uma IA da Petrobras, você acredita? Aí o caralho, que foda! Ela não, mas não tem nada demais, não. Não, mas eu vou continuar achando que é foda. Agora temos uma novidade no Facebook. Isso, estamos com um grupo no Facebook e eu fico me perguntando por que não teríamos feito isso até hoje. Preguiça do Miote. E na verdade não fizemos, quem fez foi o Denis. Então é isso. O nome do grupo é Jurassic, né, inclusive. Isso, né? E tá rolando umas discussões e tal. É, melhor episódio. Isso, mandem artes pro Arte dos Fãs, gente. Sério, a gente nunca mais recebeu ninguém sacaneando a gente e a gente precisa de artes pra poder dizer que também nós somos queridos, etc, etc. Pois é, pois é que nós somos amados. O nego manda arte do fã pro Frango Fino e não manda pra gente, velho. Um abraço pro Doug, pros Dougs e pro Geek Maldonado lá do Frango não, Fino. Eu gosto muito deles. É uma bosta do caralho, não, meu. Pô, gosto não, deles, é, cara. Não, eu gosto deles, mas é uma bosta do caralho. Internéticos, vocês são os ouvintes mais preguiçosos de toda a internet, são cara. São mesmo, velho. Porque o Jurassic Cast, ele é muito maior do que o Frango Fino. Muito maior! Muito maior, tem muito mais quantidade de acesso. E olha aí, vocês tudo aí. É, pois é. É de um blazer do caralho. Ah, sabe o que eu acho? Que vocês estão ficando muito mal acostumados. Estão mal acostumados. Rapidinho pra gente voltar pro programa que está gigante, enorme. E olha, nesse programa o Vitinho, ele arrebentou, velho. Cara, foi engraçado. Ouça até o final. Eu nunca pensei que um programa sobre Copa do Mundo, que é uma coisa que eu odeio, pudesse dar tão engraçado, certo. Cara. Pudesse tão certo, velho. É isso aí, cara. Enfim, pra vocês não esquecerem, estamos aí nas redes sociais, facebook.com/JurassicCast e no Twitter, @JurassicCast. YouTube, é youtube.com/JurassicCast. E também estamos lá no Filmou, filmou.com/JurassicCast. E manda e-mail também, jurassicast@gmail.com. Vambora, vou voltar pro programa que tá muito bom e tá muito gigante. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. É isso aí, internet. Como eu falei no início do programa, se vocês conseguirem entender alguma coisa do que eu falei, eu não entendo picas de Copa do Mundo, eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, eu não queria estar aqui, então tchau. Com vocês quatro aí agora, se virem. Qual é, galera? Tu vai ficar aí fazendo os comentários idiotas, pô. Ah, isso é verdade. Eu vou mesmo e vou contar as minhas peripécias em Copa do Mundo, porque Copa do Mundo isso, sempre acontece exatamente. Coisa comigo. Copa do Mundo rola as peripécias, hein? Ó, já vou começar alto aqui. A gente tá falando sobre isso, vou começar alto. Eu peguei no meu primeiro peitinho numa Copa do Mundo. Que isso? Dois. É isso. Foi. Dois somos peitinho. Dois. Qual a Copa de 80 foi quando? 89, não foi? 86, cara. 82. Não, não. Então não foi. Então foi, já foi... Não, então foi 86, 90, 90, não, foi 90. 90, 94. Foi 94. 98. Não, foi 94. Eu lembro que o Brasil 94? Ganhou. 94? Sim, mas, meu filho, eu sou de 80? Não é igual hoje, que 9 anos a guria tá, tipo, só trepa se for com 3. De 12 não, anos, não, eu tô achando entendeu? Avançado. Você com 14 anos pegando no peito. Ah, ué, mas... Né? Mas é um transão, era gordo. Né? É um transão mesmo. É, peito de prima, não cobra. Não... Ah. Pera aí, tipo... que prima é essa? Lá do Rio. Ah, tá. Aí... Ah, Miote já foi aí também. Miote achou não, que era essa irmã é, dele. Essa aqui é, essa aqui é. Que isso? Sabe o quê, velho? Esse cara sabe que é o quê? Sei quem é. Te fuder. Não, mas agora vai contar. Rio. Vamos lá, é que vem cá, como é que foi criada a Copa do Mundo, hein? Eu sei que teve um em teve um inglês. Eu quer saber do seu peito aí, pô. Pé, agora eu vou contar se quer saber dos meus peitos. Porra, Brasil ganhou. Aí eu saí, Aí eu peguei o speed dela, o que que eu posso fazer? É, foi isso, foi assim. Quem se pegou da Nela? Do nada, assim, chegou e pegou. Cara, a gente saiu, ela tava em Brasília. A gente saiu, eu falei, vamos sair, ela, bora. Aí a gente saiu. Aí tá aquele negócio, eu, Brasil, é tetra, acabou! É tetra, e aí a gente, tipo, no auê, aí ela bebeu. Aí eu, tipo, ficava olhando pros peitos dela, ela me descrota. Ela falou assim, pô, tá olhando pros peitos? Eu falei, sim, daí ela. Então pega aqui. Aí eu, massa, peguei. Eita! Aliás, eta não, hein? Teta! É, não, eu me reservo o direito de não dizer o nome dela. É teta! Era teta! Era teta! É feia, ela é feia, mas tinha um peitão maneiro. É, não, eu, não importa. Caralho, que peitão! Tá bom o podcast, então? Não. Eu também. Rolou minha primeira tetinha, minha primeira sintonização de rádio foi numa cara, Copa do Mundo. Por que você faz isso com o peito, cara? Por que você sintonizaria? Você ficaria girando os mamilos pro lado pro outro, cara? Isso, cara, pô, porque é a maior diversão. Porque cara. É a maior diversão, velho. Como é que você pega? Como é que você pega num peito e não sintoniza o rádio? E não faz isso, cara. Pô, cara. É a melhor coisa que tem, velho. Ah, o tamanho do não peito. Não é pra minha... você dar o torcicolo do mamilo atômico. É, não é pra brincar de chave ou gaveta, pô. Exatamente, não é pra você pegar e falar assim, mamilo atômico, né? E torcer. Não, mas aí você vai lá, AM, FM. Mulher isso. Gosta. Mulher que fala que não gosta, é porque fica de conversinha. Você torce o mamilo dela, ela fala com a voz do Galvão, né, velho? Teve uma, velho, no carnaval. Que eu peguei uma guria. Ela essa era a Natasha. Todo mundo queria pegar a guria ficou comigo. Viva eu. Aí eu, porra, fui fazer o meu papel, né? Fui meter a mão nela. Aí quando eu meti a mão nos peitos dela, ela parou. A gente tava se beijando. Aí quando eu meti a mão nos peitos dela, ela parou, me olhou e falou assim: por que você fez isso? Eu falei: por que eu fiz o quê? Por que você tá pegando meus peitos? Tô entendendo. Eu falei: por que você não tá entendendo nisso? Velho, foi uma parada mais broxante. Porque ela não se assustou, ela não brigou, ela não tirou minha mão, ela parou de me beijar, me olhou no fundo da minha alma e falou: por que você tá pegando meus peitos? Eu falei: mas não pode? Ela: não, não é assim. Você tem que pedir. Eu falei: desculpa, da próxima vez eu pergunto, posso torcer esses mamilos? Aí ela: ai, que horror. Não desanima, nunca desista. Só chega lá quem leva a sério e acredita. Vamos lá, Miotti, como é que começou essa Copa do Mundo? Começou em 1930, no Uruguai. Só teve 13 países participantes, que muito país europeu desistiu por causa da distância, né? Porque isso. Na época não... levava já 6 meses. Já dava pra viajar de avião já, né? Mas era muito caro, então muito país europeu, né, desistiu porque tinha que viajar de navio, né? E a primeira campeã foi o Uruguai, jogou contra a Argentina, né? Meteu 4-2, não foi? 4-2, isso. Esses filha da puta foram, ganharam na própria casa, na estreia, aí vieram aqui e ganharam na nossa. Ô, raça, velho. Só isso também. É, Uruguai e Copa do Mundo é só pra fuder o Brasil, velho. Sempre. A primeira Copa foi a seleção brasileira foi um apanhado de jogadores do Rio, porque o jogador de São Paulo se recusaram. Só um jogador que foi pra Copa de 30, que se eu não me engano acho que foi o Leônidas, que era do São Paulo. O único paulista que foi pra seleção. Desescopa! Leônidas, diamante negro, que foi o inventor da bicicleta. Brasil! Eu acho, torcedor de futebol, o cara mais nerd do mundo. É, não, sabe, mas eu porque sempre falei. O torcedor de futebol, ele sabe tudo da vida do jogador. O torcedor de futebol faz cosplay. Sinto me informar, mas vocês fazem cosplay. Todo domingo. Todo domingo. Dia de jogo do Bahia, eu visto a camisa mesmo, velho. Mas é cosplay mesmo. Eu sou tão nerd de futebol que eu digo todas as copas, em que país aconteceram e quem fez a final e quem foram os campeões, velho. Então vai lá. 30 foi Uruguai, a final Uruguai e Argentina. É, 34 foi na Itália. A final foi Itália e Tchecoslováquia. E quem foi o campeão? Itália. Em 38 foi na França. A final foi Itália e França. Campeão a Itália também. Aí depois teve uma parada por causa da Copa. Aí não, a primeira guerra, Copa da guerra. Ou por causa da guerra, desculpa, depois da guerra. Aí só foi ter em 50, que foi aqui no Brasil. A final Brasil-Uruguai. O Uruguai foi campeão. É, 54 foi na Suíça. Na Suíça, aí a final foi a Alemanha e Hungria. A campeã foi a Alemanha. É, 58 foi a Suécia. Brasil e Suécia na final. Brasil é campeão. 62 no Chile. Brasil e Tchecoslováquia. Brasil campeão. 66 na Inglaterra. Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra foi campeã. 70 no México. Brasil e Itália. Brasil campeão. 74 na Alemanha. A Alemanha campeã na final contra a Holanda. 78, a Holanda de novo vice contra a Argentina. E aí, 78 foi na Argentina. 82 foi na Espanha. A final foi Itália e Alemanha, campeã Itália. 86 foi no México de novo. A final Argentina e Alemanha. Argentina campeã. 90 foi na Itália. A final foi Alemanha e Argentina, a Alemanha campeã, devolvendo a final de 86. Aí, 94, nos Estados Unidos, Brasil e Itália. Brasil nos pênaltis, campeão, tetra, é tetra. E 98, na França, Brasil e França, França campeã. Naquele jogo que muita gente diz que teve compra lá, né? Que o Ronaldinho amarelou de propósito, essas coisas assim, uhum. Que acha um absurdo. Aí tivemos em 2002, Brasil campeão lá na Coreia do Sul e Japão, né? Em cima da Alemanha. 2006 foi a Alemanha. A final foi Itália e França, né? Itália campeã. 2010, África do Sul, Espanha e Holanda, Espanha campeã. Olha aí. Acertei? Acertou. Sei lá. Que não, isso? Acertou sim. Perguntem isso quando me chamarem lá pro que é ser um dinossauro. Uma curiosidade interessante aqui é que antes da África do Sul, nenhum país tinha sido campeão fora do seu continente. Só o Brasil. Só o Brasil em 58, exatamente. Tem muita diferença de jogar de clima mesmo, né? De jogar por aqui, hemisfério sul, e jogar lá no hemisfério norte. E aí, geralmente, sul-americano é sinistro, cara. Os caras chegam no calorão. Quando, por exemplo, rolou a Copa dos Estados Unidos, o Brasil chegou lá acostumado a jogar num clima de 40 graus e levou. Não foi fácil, mas também não foi. Pra Itália tava se matando lá pra jogar a 40 graus, né, cara? Teve jogo a 46 graus. Foi meio-dia, né, pô, o jogo lá. Pô, pois é, cara. E teve jogo a 46 graus. Então você imagina os italianos, sei lá, acostumados com um clima mais não tão agressivo. A Itália agressivo. Vai jogar esse ano em Manaus, né, velho? Imagina o que esses caras vão sofrer, Itália, velho. Itália e Inglaterra, cara. Você só imagina que espetáculo. Cara, eu não sei o que que tem, que quando o nego começa a falar de futebol do meu lado, meu cérebro desliga. Eu não sei o que que é isso, cara. É impressionante. Véi, você quer me ver dormir, é eu ver uma partida de futebol. Nem em Copa do Mundo. É brincadeira. Sério, mas nem Copa do Mundo que você não se liga, não? Cara, não. Eu vou cara, Copa do Mundo é o único torneio pra mim, velho. Tipo, bote aí qualquer esporte. Que, cara, eu sento pra assistir Irã e Azerbaijão e vibro, velho. Ah, eu assisto sabe? Tudo é também, eu assisto eu tudo. Eu também. Eu vou te falar um negócio, Torinho. É a única vez que eu realmente me sinto torcedor, cara. A parte que eu mais sofro em todo o futebol é a Copa do Mundo, cara. Cara, parece que é uma questão de honra, entendeu? Até por acontecer uma vez a cada 4 anos só, parece que, tipo, cada vitória é um título, entendeu? Brasil! Mas vocês vão pra algum jogo aí em Brasília? Não. Eu vou. Cara, vou não. Eu vou assistir em casa, todos. Vou não, velho. Eu queria muito ir num jogo aqui em São Paulo, só que eu tenho medo. De verdade. De quê? De ir pro Itaquerão. Eu tenho medo mesmo. Eu vou pra 2 jogos aqui em Fortaleza. Vou pra Uruguai e Costa Rica. E vou pra Grécia e Costa do Marfim. Ó, que legal, hein? Não, eu vou e vou com camisa do Bahia, pintado com as coisas do Bahia no rosto, mesmo que não seja... Torinho, vou te propor um desafio agora. Ai, meu pois Deus. Pois diga. Já que você vai no coisa e há chance de você ser filmado e aparecer na Rede Globo. Isso, como um imbecil. Sim, eu vou ficar atrás do gol, então vão me pegar com certeza. Eu quero que você mande o Galvão pentear macaco de novo. Olha só, acho isso injusto, cara. Porque agora o Galvão tá apresentando o Jornal Nacional e vocês vão ter que ver esse recalque aí, tá? Galvão, o que é que você responde pra essas pessoas, Galvão, que mandam você pentear macaco? Beijo no ombro, meu Deus. Só beijo. Pobreiro. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não consigo dividir esse ódio que todo mundo tem pelo Galvão Bueno e pela Ana Maria Braga, cara. Eu adoro a Ana Maria Braga. Eu véio. Não entendo porque... Véio, todo mundo odeia a Ana Maria Braga. Nossa cara, senhora. Eu fui a única pessoa que ficou triste quando ela foi atropelada. Nossa, velho. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu tava vendo ao vivo. Tava um dia muito entediante pra mim, cara. Na hora que eu vi, eu falei, não acredito que eu tô vendo isso, cara. Brasil! Cara, o Galvão Bueno é uma pessoa tão, tão patética. Sabe? Eu acho que o Galvão Bueno é uma pessoa tão, tão digna de pena. Ele não é não, velho. Não, ele pode ser rico pra caralho. Ele pode ganha, sabe quanto ele ganha por mês, Calavera? Sabe quanto ele ganha por mês? Só 5 milhões, Torinho. Tira o olho, Torinho. Ele ganha 5 milhões por mês, cara. Cara, ele pode ganhar 20. A questão não é o monetário. Mesmo, a, questão, Só, cara, é uma pessoa tão medíocre dentro da profissão dele. O cara tinha uma voz do caralho. Ele o cara já foi era bom. Um bom narrador. Pois é, ele já foi bom. Cara, ele hoje tá um velho babão, que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele fez aquele... Ele quer toda aquela ganância, entendeu? Porque eu tenho que mandar. Ele fez aquele papel ridículo pra apresentando o UFC. Direita, esquerda, direita. Não, bota o áudio dele apresentando o UFC aí, velho. Os gladiadores do terceiro milênio. Bota aí o áudio, por favor. Do terceiro milênio. Uma verdadeira febre, uma grande mania, uma enorme excitação, adrenalina que corre por todas as partes do corpo. São os gladiadores do terceiro milênio. São um super atleta, super direita, não é o corner. Opa, nossa, pegou, opa, pegou. Vamos acabar, lá, pra terminar, Mão esquerda, 1, 2, 3, 4, acabou. Bate, acabou. É o Brasil! Acabou! Júnior! O jab de esquerda. O cruzado, quase um gancho de direita. Pegou na orelha. Foi pro chão cair Velasquez. Por outro ângulo. No Brasil! Round, o Brasil já tem 3 campeões mundiais em 7 categorias do UFC Combate. Um cruzado de direita. Explodiu na ponta do queixo de Caim Velasquez. Botou ele no chão. Brasil! Olha só. Muito bom isso. Direita, esquerda. Ele não sabia o que fazer ali. A mochila. De mochila. Pois é, cara. Ah, é bom demais. Brasil! Uma coisa que eu acho maneira no Galvão é que é o seguinte. Eu acho que hoje em dia o futebol, tirando o jornalista, não precisa mais de narrador. Jornalista que eu digo, tipo, narração, cobertura da ESPN da vida. Que o cara fala coisa que tem a ver com o futebol no mundo inteiro. Mas, por exemplo, entre assistir o Galvão e assistir agora o Luciano do Vale não mais, né? Mas o Théo José com o Neto comentando, eu prefiro mil vezes o Galvão, cara. Que pelo menos eu me divirto. Teve agora recentemente aquele Marcelo Escobar que a galera caiu matando no Twitter, né, velho? A narração do cara. Pô, sabe que eu gostei dele? Sabe por quê? Porque ele tava assim, nem aí pra nada. Ele não tava preocupado em narrar o jogo, ele tava preocupado em divertir o pessoal. É, mas é isso que eu gosto dele. Do Galvão. É isso que eu gosto do Galvão, cara. Que ele tá lá do nada, ele começa a falar. Não, Vitinho, para. Ah, não. Ô, cara. Não, para. Quando para, o cara não, vira e começa a te ensinar a falar gravata em croata. É, não, para. Aí você aprende. Você assiste e aprende, cara. Fala, olha aí. Faz aí então, Vitinho. Olha só, Rvatska. Croata gravata, sabia disso? É muito bom, cara. Tem umas horas que o Arnaldo não aguenta e fala assim, Galvão, um jogo. Isso acontece direto, cara. Olha o jogo. Aí é assim, gol. Cara, eu gosto quando ele confunde. Tipo, tá com a bola um negão. E de repente ele vira e fala, tipo, olha o Bernard pro chute. Ele manda um cara branco ali. Aí ele olha o replay, ele se corrige, ele percebe, fala mesmo e fala assim, ó. Falei verdade, mas na verdade era o Michael. Era o Michael, na verdade, ninguém achou que era o Bernardo. Ele perde 5 minutos se explicando ali. Puta, é demais, cara. As pessoas acham que eu tiro sarro quando eu falo que eu gosto. Eu gosto mesmo, cara. Cara, eu troco, sei lá, o pay-per-view com 20 mil câmeras pelo Galvão, cara. Eu troco tranquilamente. E é melhor ainda quando tá o Casagrande, velho. É. O Casagrande. E aí, Casagrande, o que é que você achou dele? Isso aí. O Casagrande tá nervoso, cara. Não, mas o Casagrande foi muito pó, né, bicho? Coitado, Casagrande. Não, a Copa de 2010, cara, que a discussão de Casagrande com o Arnaldo César Coelho por causa da cerveja, velho. É. Tem o áudio disso aí? Diga logo. É uma questão de segurança, não? Aqui se vende cerveja e se entra com garrafa de cerveja pra dentro do campo. A imagem mostrou agora há pouco. É de plástico. Eu peguei. Isso, Casagrande saído do rehab, sabe? Eu tomei é foda. Que filho da puta, né, velho? Eu tomei, cara. De foda que eu tomei. Ô, velho, tu tá em reabilitação? Tu show mesmo. Porra, cara, grande, pensa na tua carreira. Oh, camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Pior do que o Galvão, cara, é o Kleber Machado. Ele é o rei do óbvio. Ele é o sequela, cara. Ele é o sequelinha. Vai machado, aconteceu alguma coisa com ele. Toma uma porrada na cabeça, não é possível, cara. Ele tem algum problema, cara. Ele é demais, cara. Mas por que isso vocês estão dizendo? Dá um exemplo. Ele é o rei do óbvio, cara. Você procurar aí, tem várias gafes dele, tipo, tem infinitas, cara. Gafes dele. Tem a gafe dele pro Jorginho, que era técnico do Palmeiras, que ele manda, começa a conversar, e o Jorginho fala, pô, meu filho trabalhava com a gente, mas hoje ele não tá mais entre nós. E o Cléber Machado fala, você mandou ele embora? Ele, não, ele faleceu. Ele fica, ah, poxa. Cléber Machado, ele é o futuro narrador da morte do atual Papa. Ele que vai narrar a morte do atual Papa, passou... O Papa morreu. Morreu é quando o organismo para de funcionar, não é, Fátima? Que eu acho, né? Eu acho engraçado quando junta ele com o Caio Ribeiro, que o Caio Ribeiro é outro cara que só fala coisa óbvia. Aí fica os dois falando, a bola saiu, né, Caio? Saiu. Essa bola saiu. Ah, saiu, saiu mesmo, saiu, saiu. Saiu. Saiu. E quando sai é lateral, né, Caio? Quando sai na linha lateral, é lateral. É, a regra diz que é lateral. É lateral, tá, é lateral. Vocês estão me convencendo a assistir a Copa do Mundo, velho. Só pra ver os três patetas. É o bom. E naquela Copa do Mundo do Japão e da Coreia, que tinha um cara, eu não lembro o nome dele. Um que dormiu ao vivo. Ah, puta, eu não lembro o nome dele, cara. Noronha. Eu acho ele a cara do. Daquele bicho que ficava. Aquele bicho que cantava, ele tá de olho, é da botinha. Eu achei a cara do Genival Lacerda, mano. Cara, o Genival Lacerda tá fazendo narração. Isso é bom demais. Não, e ele dá. O engraçado é que ele dá uma rensonada quando ele acorda, sabe aquele. Sabe quando você dorme desavisado, aí você fala, tipo assim, vira e você fala assim, ô Torinho, aí você faz assim. Sabe, cara, ele deu aquela. Né, Genivaldo? Aí eu. Hã? E ele colheu esmugalhado, tadinho. Mas não, cara, ele já tem um senhor de idade, não pode fazer. Mas, cara, dessas gafes de jornalismo, o melhor de todos é esse que eu mandei o link aí. Que é o Galvão detonando o Pelé na Copa de 90. Isso é demais. Ah, velho, olha. Bom demais, Guilherme. Pô, bicho, só se eu matar ele. Ó, tá vendo? Olha o Fernandinho, sabe, porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido. Eu sei o que estão dizendo. Fala pro Pelé não falar. Fala pra ele, só matar ele, cara. Tá não. Saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão. Pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Vou fazer o quê, pô? E aí, ou então, Fernandinho, faz o seguinte, Ciro. Ah... Exato, porque senão porque eu no ar eu não posso falar. O que está acontecendo? Eu estou fechando o microfone dele. É a única forma, é fechar o microfone. Eu fecho, ele vai e abre de novo, pô. Como é que eu faço? Ele bota. É pra falar rápido, eu já falei pra ele, o idiota, o Pelé. Você aperta o botão e fala, o comentário, entende? Só uma coisa assim, que Pelé também é outro, que puta que pariu, né? É, não. Pelé é o concurso. Cara, ele é o único que consegue deixar o Galvão nervoso. É, você falando merda. Você se lembra de uma discussão, não foi em Copa, foi um jogo. Uma discussão, um jogo normal assim, que a discussão do Galvão Bueno com o Arnaldo César Coelho, que um jogador cruzou a bola fez tipo uma parábola, sabe, velho? Fez uma curva a bola, né? Aí a bola saiu, não sei o que, a bola fez uma curva ali. Aí ele teimando com o Arnaldo. Arnaldo, isso não existe pelas leis da física, isso não existe, Arnaldo! Não sei a o que. Física não permite. A física não permite. Mas não é possível. A física. O Galvão é o cara que falou que a bola ganha velocidade quando o campo tá molhado, né, cara? É demais. É. Bola pinga e ele ganha velocidade. É demais. É, bola curva não existe na mentalidade do Galvão, né, cara? Pois é. Alguns anos atrás, eu não me lembro quando foi. Se não me engano, foi na última Copa. Teve o Cala Boca Galvão. Lembra do fenômeno do Cala Boca Galvão? Sim, levaram a faixa. Foi o pânico que levou. Virou o pânico, né? Que levou. Virou trend topic mundial. Foi, exatamente. E aí nego fez um vídeo, não sei se vocês lembram. Eu lembro, porque dos papagaios. É porque os gringos perguntavam o que era Calabouca Galvão, aí os brasileiros, né? O Rue Rue BR, né, velho? Claro. Falava que era um papagaio em extinção e tudo. E a galera... Cara, a propaganda que fizeram do Help Us Save the Galvão Birds... Não, a Globo não teve como ser indiferente a isso, cara. Até, a Globo, até ele veio falar, sabe, no Bem Amigos depois, no Spot TV. Foi, ele falou na Central da Copa, ó. O link tá aí. Brasil! Velho, que só no Brasil, só num país como o Brasil, pra você virar e chamar o Ronaldo, o gordo, o do Afriboy, de atleta. E pra ele ser... Não, o cara tinha uma barriga igual a de Lobão, igual a do Miote. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando, porque eu e o Brunão somos gordão. Ah, cara, mas me desculpe, mas eu prefiro o Ronaldo ainda gordo do jeito que tá o Fred, velho. Eu também, ô Torinho, mas eu vou te dizer uma coisa. O Adriano, do jeito que tava na Copa, tava bem mais gordo que o Ronaldo, cara. Sim, cara. Cara, o Adriano, ele tava parecendo uma porpeta. E, sabe, o Adriano, ele andando, ele correndo no campo, ele parecia aquele churrasquinho grego que tem vende em São Paulo. Aquela pedaço de carne que fica girando. Velho, era o Adriano correndo, velho. O Adriano, velho, esses caras, é por isso que eu não gosto de futebol. Porque eu não consigo torcer pra um atleta que, velho, a última coisa que ele quer é fazer alguma coisa da arte do futebol, ou promover alguma coisa, ou defender o título, ou defender a camisa que ele veste, o clube que paga o salário dele. Fala, cara, ele quer saber assim, quanto que eu vou ganhar de publicidade, qual a paniquete que eu vou comer, pra que eu vou ficar perdendo meu tempo torcendo por um cara desse, velho? O Adriano, na verdade, ele quer saber quando que vai ter festa na favela, é isso que ele quer na vida dele. Pois é, volta pra favela, velho. Caralho, falar em favela, vocês viram que o filho do Edson. É, vai ser preso finalmente. Pegou 33 anos, cara. Eu vi. Sério? Caralho, saiu a sentença dele. O Edinho? O Edinho Tando. Como é que é, o Edson? O Edinho Tando. Meu filho, Tando. Ô Edson, por que teu filho fez isso, cara? Eu não sou pai, Tando. Só teria roubado a nossa tenda. Brasil! Qual foi a primeira Copa que lembra de ver? A Copa de 86 no México, quando a Argentina foi campeão, que Maradona destruiu, né? Foi, eu, apesar de eu era muito novo na Copa de 82, eu tinha 5 anos. A Copa de 86 foi, além de ter sido a primeira Copa que eu assisti, foi o que me fez gostar de futebol, a Copa de 86. Eu me lembro mais remotamente é de 86, eu lembro minha mãe chorando no sofá. Eu falando, mãe, o que, que foi? Ela, você perdeu, não sei o quê. Eu lembro foi de 82, como? Que eu assisti 82. Tava na casa da sua avó, Rodrigo. Tinha de ser cínico. Todo lembra mundo... da de 30, não, velho? lembro a essa foto. De 38, foto. De 82, tu lembra? Eu lembro, sim. Porque o que eu lembro dela? Quem que marcou mais? Foi na... Quando perdeu pra Itália, meu pai pegou a gente e fomos pra rua. Nunca vi Brasília tão deserta como tava naquele dia. Ninguém saiu de casa. Todo mundo tava... Sem saber o que fazer, tava. Todo mundo parar. Foi só estátua. Parou e não conseguia se mover. De tanto choque foi aquela... Naquela derrota, Copa, né? Porque o Brasil, pô, era o melhor time daquela porra. É, o melhor, dizem, inclusive, os entendidos. Era melhor do que a de 70 que falavam. Exatamente, viu? Exatamente. Falam que o time foi de 70. É tipo o Dream Team das Copas. Era mesmo. Cara, era quem? Era o Pelé? Não, 82 não. Era o Zico. Zico, Sócrates, Júnior. E antes da Copa de 82, teve a Copa de 78. O Pelé não tava em 82, não? Não. A última 70, Copa de Pelé foi em 70. Ah, tá. Ele não jogou aí. De 74, ele se aposentou em 74, mas ele não foi pra Copa de 74. A Copa de 78, na Argentina, o Brasil é considerado até hoje o campeão moral daquela Copa de 78. É, porque ela foi uma armação feia. Porque foi uma armação feia, o Brasil saiu invicto da Copa, sem perder um jogo, e só foi eliminado porque a Argentina ganhou no saldo de gol, e tinha que dar, tipo, o Brasil jogou no dia anterior, e no dia seguinte a Argentina ia jogar contra o Peru, aí tinha que dar, tipo, 5-0, sabe, velho? O Peru abriu as pernas. O Peru abriu as pernas, e o goleiro do Peru depois admitiu, né, que deu uma facilitada pro jogo. A Argentina ganhou de 6-0. Que entregou, facilitada não, entregou, ele admitiu que entregou. É, cara. Entregou, exatamente, aí a Argentina foi campeã na final, sabe, velho? Mas, ó, vamos ser honestos, cara, futebol era uma várzea, cara. A regra da Copa do Mundo era, nossa, uma zoeira absurda, cara. Era moda caralho. Eu ia falar, inclusive, eu ia levantar esse tema agora. Vocês que curtem futebol, como é que vocês se sentem quando vocês veem aquelas gravações da Copa de 30, de 38, né, sei lá, 40? Cara, que a bola era uma parada preta gigantesca. O jogador, velho... Hã? A bola de capotão, né, que a Mônica fala. Sei lá, de couro. Couro de jacaré, é. Aquela merda. Meu irmão, você vê que a parada, tipo assim, não tinha organização nenhuma. A uniforme dos jogadores era tipo o agasalho da casa dele, que o cara botou o brasão do time. Vai, cara, vocês ficam meio bolado ver essa merda, não, galera? Porque eu fico me sentindo meio mal. Teve um jogo de Copa, acho que foi em 62, que o Brasil jogou com camisa vermelha, porque o padrão do outro time era o mesmo padrão do Brasil, sabe? Aí acharam um time lá no Chile que tava com padrão sobrando, aí o Brasil jogou de vermelho, sabe, velho? Brasil! Eu vou levantar um tema aqui antes, no auge, e depois, hoje em dia. Pelé, antes, vocês que entendem de futebol, ele realmente foi esse cara todo que todo mundo fala? Foi, tenho certeza, cara. Sabe por quê? Eu vou te dar um comparativo, Calaveira. Ah. Os Beatles são muito aclamados por muita gente e tal, e eu vou te dizer por quê. Não é porque eles são muito virtuosos ou muito não sei o quê, é porque eles inventaram a parada, entendeu? O Pelé fez a mesma coisa com o futebol, com a soma de que ele era muito acima mesmo na habilidade, cara. Então ele catou, ele inventou drible, inventou jogada, inventou jeito de você fazer as coisas que na época não tinha. Por isso que ele era muito diferente dos outros. Mais ou menos o que o Messi fez os últimos anos, que o pessoal fala, pô, esse jeito de jogar com a bola grudada no pé, ninguém consegue tirar a bola dele, foi o que o Pelé fez, só que elevado à décima potência. Então, e se você ver vídeo, eu falo isso pro meu pai, às vezes ele fica até um pouco nervoso. Porque se você ver vídeo de zagueiro naquela época, o futebol era muito mais lento, mais parado. Era mesmo. O pessoal marcava de longe e tal, porque era outra mentalidade. Você fala assim, oh, hoje em dia o Pelé ia jogar do mesmo jeito? Não sei, não dá pra saber, cara. Impossível saber. Só que, assim, o que dá pra saber é, o futebol só evoluiu o tanto que evoluiu, porque existiram caras como o Pelé que o pessoal precisou parar. Tipo, cara, aprende a jogar contra esse cara, aí senão não vai ter graça. Aí zagueiro evoluiu, tudo evoluiu. Então são esses caras que mudam o jogo, cara. Ninguém é conhecido no mundo inteiro atleta do século, caralho, por um mero golpe de sorte ou de mídia. Bom, o outro aí, o Gambá, tá aí falando todo mundo que ele é lindo e maravilhoso, e há quem diga que ele não joga porra nenhuma, né? Quem? Aquele Gambá lá da Marcelina não, da Bruno Marquezine. Porra, cara, falar mal do Neymarzinho é sacanagem, pô, o Neymar joga pra caralho. Cara, o que você acha, o Miotti, o Neymar joga? Neymar joga, é o único, pra mim, o único que tá jogando hoje em dia no Brasil. Porra, o único mesmo, cara. É o único que joga, sim. Pode ser que ganhe a Copa do Mundo, não sei se vai ganhar tudo, mas se ganhar essa Copa do Mundo vai ser por causa dele. É, eu tenho certeza. Ele, assim, como ganhou, ele que nem o vídeo falou agora aí do Pelé, naquele tempo era lento, tudo bem, mas hoje quando tem um cara diferenciado, as pessoas não conseguem marcar. Então se o Pelé tivesse hoje em dia, também não conseguiria. O pessoal falava assim, ó, quero ver o Neymar fazer isso lá fora, quero ver ele fazer aqui. Cara, ele tá no Barcelona há um ano com um técnico de merda, que ninguém jogou bem com ele. Time inteiro do Barça, super time, ninguém jogou bem. E na Copa das Confederações ele faltou fazer chover, cara. Foi, pois é. E jogou contra a Espanha, meteu 3-0. Então, cara, o moleque joga pra cacete, cara. Sem dúvida nenhuma. Então é compreensível ele comer a Marquezine, então. Puta, totalmente. Inclusive, se eu fosse a Marquezine, eu daria. Voltaram. Fácil. É, até voltou agora, né, pra... Voltou, pra ele, pô, né? Ah, mas voltou pro só golpe por de Copa marketing, também, né, velho? É, só por causa da Copa. Pra ela se fazer, claro. E tudo, que aí, né, cara? Aquilo ali é uma piranha de R$1.000, né, velho? Que puta que pariu, que moleque. De R$1.000? R$1.000 pra fazer caridade. Eu evito falar da Marquezine porque eu vi a menina criança na novela, então, pô, pra mim ainda é uma menina. Ah, cara, que se foda. Que é isso, cara? Ela foi criança. Ah, criança de cu é tá, rola. E agora... Eu sei, por isso que eu evito falar também da peripécia sexual de minha mãe, cara. Sua mãe também já foi criança, Tori. Inclusive... Só por isso, cara? Inclusive, eu quero deixar registrado neste episódio do Duelo Perdido, que a mãe de lá Torinho... Vem. É mais nova que ele. Eu também acho. Cara, mais nova, muito mais gostosa, claro. Mas, velho, a mãe do Torinho tem um corpo. Vocês não... Leonardo, tu que gosta de uma milf, tu nunca viu, não? Eu não. Caralho! A mãe do cara, porra. Hã? Mãe do cara, pô. Ah, tá, porque a mãe da Yasmin, tô tranquilo, aí, né? Aí é diferente, pô. Você enfiava pra Yasmin e falava assim, Yasmin... Mentira aí que tá... o Mel falou isso, cara. Oxe, tô te falando. Que é isso, caralho, cara? Yasmin, tua mãe é muito tesuda, Gente, ô meu tio, até onde você sabe, eu não tenho mãe, beleza? Beleza. Beleza. Tá, e beleza. Então, entendemos Pelé, entendemos Neymar. E o que que aconteceu com o Pelé hoje em dia, cara? Não, o Pelé só serve pra jogar bola. Cara, a melhor frase, cara, nada, melhor frase do Romário, Pelé calado é um poeta. É um com poeta, certeza, cara. Com certeza. Cara, mas ele fala merda desde a época que ele era novo. Desde sempre. Custa. que desde sempre, que ele sempre falou merda. Gente, sacanagem não. Aquela época das manifestações que tava tendo lá em São Paulo e tal, o cara vivendo pra um país que tá beirando a uma guerra civil de classes, o governo federal tava quase, sei lá, sendo desbancado, velho. Se ainda tivesse exército, o exército teria invadido essa merda, na minha opinião. Aí o cara vai e me aparece na televisão. Ó, gente, aqui é o Edson, não é o Pelé. Vamos esquecer tudo. Vamos concentrar só na Copa. Cara, isso, velho, mas eu ria. Eu ria de um jeito. E eu vou te falar que isso não é de agora. A gente assistiu um filme internet, que eu não vou falar qual é, porque nós vamos gravar e vamos falar sobre ele. E é o filme que aparece o Pelé. Sequestrar uma pessoa. Aí ele vira pro cara e fala assim, olha, eu entendo que a Toninha é importante, mas a gente tem que pensar também no futebol. Ele queria que o cara largasse a mulher na mão do sequestrador e continuasse jogando bola. É sério, é sério. Você viu, não viu? Claro que sim. Ele não fala isso? Fala. Cara, deixa ela lá na mão do sequestrador. Ele ainda não saiu do entende? Personagem então, pô. Deve ser isso. O futebol também é importante. Eu só nas crianças, tanto. É, velho. E aquela musiquinha da BC, cara. Eu nunca mais esqueci. Cara, eu acho que é o seguinte. O Romário, ele é o que o Pelé queria ser, entendeu? O cara que foi craque na bola e fala bem pra caralho. Porque o Romário manja. É. Tudo, cara. Romário safo, na política tá mandando benzão. Até antes de ser político, ele sempre falava as coisas certas, tem as tiradas foda. O Pelé é difícil, cara. Eu acho, sabe o que eu acho? Às vezes eu penso que ele é, ao mesmo tempo que ele é malandro, ele é muito ingênuo, cara. O Pelé? É, ao mesmo tempo que ele é malandro, que ele fala assim, vou dar uma apaziguada aqui nessas manifestações aqui, vou usar o meu poder de Pelé. Ele cata e fala uma merda dessa, cara. Ele podia ter dado uma apaziguada, mas se fosse um pouco mais esperto, cara. Cara, aquilo ali, velho, olha, você pode falar tudo do Pelé, velho, tudo, menos que o Pelé inocente, velho. O Pelé é uma das pessoas, todo mundo fala do Ricardo Teixeira, isso eu sei, eu não conheço futebol, mas eu sei da história, né, pra acompanhar, porque meu pai gosta pra caralho, meus irmãos gostam, o próprio Miotti, a família do Miotti toda é viciada em futebol, então você acaba convivendo, não gostando do esporte, mas você acaba convivendo com as histórias. Cara, o Pelé é um dos maiores quadrilheiros que tem no Brasil em matéria de futebol. Ele, nessa Copa, tá todo mundo falando de Dilma e PT e falando de política. Cara, o que o Pelé tá ganhando de dinheiro nessa Copa não tá no gibi. Então, velho, aquilo ali, meu irmão, aquilo ali foi burrice, foi, de um sujeito que não tem nem a quarta série e nunca se preocupou em ler um livro. Porque eu sou Edson, entende? É tudo uma questão de ABC, entende? É, nunca se preocupou em ler o livro, mas aquilo ali, velho, é puro e simples interesse próprio. Puro e simples. O Pelé é o mau caráter do caralho. Pelé é o mau caráter. Bom, pelo menos na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Essa foi a minha opinião. O que, é que vocês acham? Só de não ter aceitado a filha dele. É, reconhecido filho, né? Tudo isso já depõe muito contra ele, né, cara? A filha dele morreu de câncer. Foi, ele não reconheceu a menina desde até a morte dela, né, velho? Aí ele vai e tira foto com o filho dele no CT do Santos lá, que ele joga lá, o netinho. É o que faz lavagem de dinheiro pra traficante. Esse aqui é meu orgulho, entende? Não, é o neto mesmo, o filho dessa mulher aí que morreu. Ah, tá, foi? Ele é juvenilzinho do Santos, sei lá que categoria que é. É um tempo atrás ele tirou foto lá com o Pelé. Eu acho isso vacilo também. Eu não sei, cara, não sei como ele é, mas todas as histórias dele pessoais são negativas mesmo, cara. Você tem razão mesmo. Ah, internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol. Cara, eu prometi ao Brunão que eu não ia transformar isso aqui num debate político, porque a intenção do episódio não é isso. Não, você pode transformar. Você pode transformar no que você. Não, peraí, peraí. Você pode transformar no que você quiser. Depois eu destransformo na edição. Relaxa. Ah, Nossa! Então, dá um jeito de editar aí pra dizer pra fazer o Calaveira falando bem da Copa, né? Nossa! Não, cara, eu não vou entrar no mérito. Não, sério. Eu não vou entrar no mérito de politicagem, de roubo. O tema do episódio não é esse. Não é a gente falar negócio de manifestação, de roubo, essas coisas todas e tal. Porque eu acho que o clima tá muito legal, entendeu? Tá descontraído, a gente tá rindo pra caralho, velho. Eu estou sem ar de tanto que eu tô rindo, sem sacanagem. Mas eu vou falar pra vocês com sinceridade. Só fazer esse comentário com relação a isso. Cara, essa Copa do Brasil, ela veio pra mostrar que esse Mundial de Futebol, ou melhor, que o Mundial de Futebol, ou que o futebol, ou que o mundo, enfim, que seja. Cara, aquilo ali é uma coisa toda, é uma festa toda feita pra burguesia, cara. É impressionante. É impressionante. Você vê pelo preço dos ingressos, você vê pelos comentários de quem manda. Você está falando aí do Ronaldo agora, que eu estava falando, que eu estava pensando justamente nisso. Cara, essa questão, sabe, do cara... Velho, como é que você vira? Sério, mas Calaveira. Falta de humanidade, rapidão. Falta de humildade, não é humildade, não. Humanidade. De você virar num país, cara. Onde, velho, sacanagem não. A babá da minha filha, da Manuela... Que é a moça que limpa aqui em casa, ela estava há três anos esperando uma mamografia. 3 anos! E ela estava com suspeita de câncer no seio. 3 anos esperando uma mamografia. Aí você vai num país desse quadro social, e você vira e fala... Cara, você é um pernóstico, entendeu? Você é um depravado que vai comer puta, vai comer travesti na Avenida Paulista, entendeu? Vai comer travesti da Paulista. Você é malcomunado com o filho do vagabundo do Lula. Aí você me chega numa coletiva de imprensa e fala, cara, foda-se. Porque foi isso que ele falou. Foda-se. É, isso aí. Cara, eu acho isso de uma cretinice tão grande. Aí isso, eu já não gostava não, de futebol. Não, mas esse negócio gosto. De Copa ter virado coisa de burguesia e tudo, não é só na Copa, não, cara. É, o futebol se tornou isso, cara. Esporte, é isso o aí. O futebol se tornou aí. Isso. Cara, o melhor exemplo foi o Atlético Paranaense, que lá nos anos, até os anos 80, início dos anos 90, era o time do povão no Paraná, velho. Sabe, era o time que ia o favelado e tudo, ia o negro mesmo, sabe? E hoje... É tipo o Botafogo. E hoje, né? Mas o Botafogo tem 3 torcedores. Aí... Se fuder todo mundo. E aí, cara... Que isso, aí vai chamar os 2 amigos pra bater em nós. Vai se fuder também. Oh, calma aí. E entende. Aí você aí depois, velho, quando... Aí o Atlético Paranaense fez o quê? A diretoria do Atlético Paranaense. Vamos elitizar o time. Cara, hoje você olha pra arquibancada do Atlético Paranaense, é só aquelas louras de que parar o trânsito, sabe, velho? É. Que bota paniquete no chinelo. Tipo, só vê alemãozinho, porque lá no Paraná tem essa... Ascendência europeia e tudo, né, velho? Outro exemplo também é o caso do meu time, o Bahia, porra. Há 10 anos atrás, quando eu ainda morava em Salvador, eu ia pro estádio com 15 reais. 5 reais era ingresso e ainda sobrava 10 reais pra ficar tomando cerveja lá, sabe, velho? E muita gente, 15 reais naquela época era nada, sabe? Como hoje também era nada. Hoje também é nada, pra falar a verdade. Hoje o jogo do Bahia, o ingresso mais barato é 60 reais, cara. Brasil! As pessoas confundem gostar de futebol com concordar com a roubalheira. Compactuar, entendeu? Né? É. E é isso que me deixa puta. Tipo, você vê. Cara, eu vou falar, que eu já falei no Pelada várias vezes, eu tô ansioso pra Copa. Mas eu tô ansioso porque eu gosto de futebol pra caralho. Cara, o meu sonho de criança, velho, desde pequeno, velho, desde que eu me conheço como gente, que eu começo a gostar de futebol, eu sempre quis assim, cara, um dia eu quero ir pra uma Copa do Mundo. Essa é a minha oportunidade. Eu não me importaria de assistir Irã e Azerbaijão. Eu vou assistir Uruguai e Costa Rica, velho. Tudo bem, Uruguai, beleza. Mas, porra, eu não conheço ninguém que joga na Costa Rica. Mesma coisa, vou ver Grécia e Costa do Marfim, que é outro jogo, sabe? Eu não conheço ninguém da Grécia, tudo bem, a Costa do Marfim, tem Drogba, tem Ayati o Rei e tudo. Mas, cara, é aquele negócio, eu tô numa Copa, é um clima diferente, sabe, velho? Eu quero chegar pros meus netos no futuro e falar assim, cara, eu fui pra Copa, sabe? Tudo bem, foi aqui no Brasil, mas eu fui pra uma Copa, sabe, velho? Eu quero participar desse momento, que é meu sonho de criança, cara, sabe? Quem gosta do esporte, cara, é que nem, vamos supor, quem vê, sei lá, é que hoje em dia no Brasil não tem nenhum outro esporte que compare com o futebol em relação ao gosto do povo, né? Popularidade. Mas, cara, um cara que... Dos talvez o Bet. É, o Bet. Quem sabe o peão, né? Rodar peão. Que esporte maravilhoso. Bolinho de gude. Puta, que demais, cara. Aí o povo vem dizer que o MMA tá tomando o lugar do futebol. Não, menos, gente. Tudo bem, o MMA é uma... Tá uma febre e tudo, muita gente vai pra barzinho assistir luta e tudo, não sei o quê, mas não tem a mesma coisa de futebol, velho. Não tem o mesmo apelo, não tem, cara. Não tem, ô Torinho, não tem, primeiro porque é o seguinte, você deu o exemplo do Bahia e do Atlético Paranaense, eu acho que o maior exemplo do futebol mudado é o Flamengo, cara. Sim, sim. O Flamengo lotava jogo no Maracanã. Aquela geral, né, velho, eu ia falar da geral. Lotava jogo de Campeonato Carioca, é. Lotava o Maracanã. Hoje, o Flamengo leva 700 pessoas pro estádio, cara. Brasil! Pra mim, Copa do Mundo é a época mais legal de futebol mesmo. Principalmente porque é assim, cara. Se o Brasil perde, é como se tivesse achievements, né? Tipo, seu main achievement é o Brasil ser campeão. Ah. Aí, se o Brasil perder, você já fica secando a Argentina já. Automaticamente você passa de objetivo. É verdade. Aí, por exemplo, torcer pra Alemanha e pra Itália se fuder pra não chegar perto do Brasil em título. Pois é. Vai pegando os inimigos e aí torce no fim. Por exemplo, a Espanha ganhou a última Copa. Foda-se. Mas nunca tinha ganhado porra nenhuma. Tá bom, ganha uma. Isso. Fica à vontade, cara. Exato. Né, e é por isso também que volta e meia a gente se pega torcendo por time africano, né? Pois é, cara. Time africano. Também tem os africanos vão estar em casa aqui no Brasil. Tá aí, uma coisa que eu gosto muito na época da Copa do Mundo são os prêmios bizarros de déspotas africanas, velho. Teve uma Copa, acho que foi de 94, que se o time ganhasse, cada jogador ia ganhar tipo uma Mercedes-Benz de ouro, uma coisa assim. Tem umas loucuras dessa? Pô, sempre tem. Teve sim, tem, cara. Como também tem. Isso tem também um caso da Arábia Saudita que... Teve, foi da Arábia não, Saudita. Teve uma Copa na Arábia Saudita que foi a Arábia Saudita e os caras saíram sem ganhar um jogo, né, velho? Aí foram tudo castigados quando voltaram. Foi, teve um negócio desse mesmo. Ô, Torinho, mas uma das melhores histórias de Copa que eu conheço foi na última Copa. Que foi a história da Coreia do Norte contra o Brasil. Ah, ali foi foda mesmo. Que o Kwon Gong-jin virou e falou assim: se perder, volta todo mundo morto. Não, é que lá passaram o jogo só até 1-0 da Coreia do Norte, cara. Que a Coreia do Norte faz. É, a Coreia do Norte faz 1-0 contra o Brasil e lá pararam aí. Exato. Tá bom, ganhou a Coreia do Norte. Exato. É. Cara, nada como a liberdade socialista, né, velho? Quando a Coreia do Norte perdia, eles não falavam nada, velho. Não, eles escondiam mesmo a informação, cara. Brasil! Quais são as histórias, assim, de Copa do Mundo que vocês se lembram, assim, que vocês viveram e tal? Que, cara, a Copa de 94, é até uma coisa que eu gosto muito nas Copas do Mundo. Quando eles lançam aquela coletânea em VHS com a história da Copa. Sim, sabe? Sim. Eu acho muito maneiro aquilo ali, que é tipo um documentário falando e tal. Eu tenho até hoje. Toda Copa tem um filme oficial da FIFA, né? Tem, eu acho maneiro, eu acho legal aquilo ali. É muito legal, cara. Cara, aí tem o torcedor do México. O câmera, ele tá andando rápido pra frente e o mexicano tá com o cabelo igual do Valderrama, todo colorido, todo pintado, suado e escorrendo, sei lá, guacamole no bigode, daquele inferno. E o bicho tá vindo... É do México ou é da Bolívia? Eu acho que é da Bolívia. Mas fica tudo... A descrição é a mesma. E o bicho tá andando, o câmera tá andando pra frente e o cara tá andando pra trás. E o cara fica assim... Não é Bolívia, não. Colômbia. Colômbia. Pronto, é da Colômbia. Valderrama, pô. É da Colômbia. Que o bicho fica assim, Colômbia, Colômbia, Colômbia, Colômbia. E o câmera foi começando a correr, e o cara correndo pra trás, Colômbia, Colômbia. Cara, quando tu pensa que não, o cara tropeça, cai com os pezinhos pra cima, aí você só escuta assim, Colômbia, ai! Aquilo foi muito bom. Você lembra disso aí, velho? Lembro, todos os corações do mundo, né? É aí, ó, o biote, velho. Esse foi o filme da Copa de 94. Esse filme da Copa de 94 é sensacional. Pra você. Eu fui ver esse filme no cinema, cara. Eu vi no cinema também. Olha aí, tá vendo? É muito bom esse filme. Mas é porque, cara, 94 foi a primeira vez que a gente viu o Brasil ser campeão, né? Assim, foi. Da nossa geração, assim, dos que tá pelo menos nos 20, nos 30, a gente viu o Brasil ser campeão a primeira vez em 94, né? E isso, cara, me marcou demais, velho. Eu me lembro até hoje. A história da Copa de 94 que eu me lembro, a gente tava fazendo um acampamento na casa do Maciel. Acampamento era assim, nego bota umas barracas no quintal da casa do moleque, sacou? Aí eu me lembro, cara, que eu sonhei com o resultado do jogo do Brasil e Holanda. Olha isso, velho, que louco, cara. O jogo do Brasil e Holanda foi um dos mais tensos dessa Copa, não sei se vocês lembram. Que foi 2-0, aí depois a Holanda empatou 2-2 e o Branco fez aquele gol de falta, né? E aí, cara, eu tive um sonho na noite anterior ao dia do jogo, que o Brasil ganhava com 3 gols, um do Romário, um do Bebeto e um de um cara com a cara branca, velho. Nossa. Juro pra vocês, cara. E aí no dia eu não quis assistir o jogo, sacou? Que eu tava mega, mega tenso, assim, sacou? Falei, não, não vou assistir esse jogo, porque eu sonhei que era 3, então beleza, pra mim já tá certo e tal. E aí, cara, foi um gol do Romário, um gol do Bebeto e um gol do Branco, velho. E, cara, aquele gol do Branco, velho, foi foda. Foi uma parada inacreditável, velho. Eu me lembro da gente correndo assim, no quintal, velho, pulando, gritando. Eu era moleque, velho, tinha 14 anos, 13 anos. Cara, é, porque ali parecia que o jogo já tava perdido, né? Sim, exatamente. Quando empatou ali foi foda mesmo. Pois é, mas eu falava, ah, o Brasil ainda vai fazer o terceiro, o Brasil ainda vai fazer o terceiro, o Brasil ainda vai fazer... E fez, velho. Brasil! Tanto a Copa de 94 quanto a de 2002 do Brasil, velho, os dois, o Brasil foi campeão. Cara, as duas Copas tem um... Além do Brasil ter sido campeão, tem um significado muito grande pra mim por causa de meu pai, velho. Meu pai já é falecido, né? Na de 94 ele ainda tava vivo, só que a gente tava brigado. É, a gente... Ele pegou minha coleção... Eu, na época eu tinha uma coleção de CD gigante, eu ainda tenho, né, velho? E escondeu tudinho, né? Tomou minha coleção de CD, né? Porque eu tava com nota baixa na escola. E aí a gente... Aí teve um dia que eu cheguei e encontrei, né, velho? Aí peguei, né, velho? Aí ele chegou e brigou comigo, né? Aí a gente tava sem se falar quase durante a Copa todinha, velho. Aí quando chegou na final Brasil campeão, né, velho? Aí eu tava assistindo sozinho lá em cima. Meu pai tava vendo lá embaixo com os amigos dele. Aí ele subiu pra falar comigo, eu tava chorando, né, velho? Aí a gente fez as pazes ali. E na Copa de 2002, meu pai tinha, tipo, quase um ano que tinha falecido. E aí eu tava assistindo a casa dos meus amigos. E aí, cara, terminou o jogo e meus amigos tudo chorando. E eu lá, né, velho? Ah, Brasil campeão, foda-se, tá legal. Beleza, aí eu cheguei, eu liguei pra minha mãe, falar com minha mãe. Quando minha mãe falou alô, e quando meu pai tinha falecido em 2001, eu não tinha descido uma lágrima, velho. Sabe, aquele negócio que como é que se diz? A ficha não tinha caído, né, velho? Fica em negação. É, pois é, fica em negação. Aí quando minha mãe falou alô, cara, sem brincadeira, velho, eu chorei durante 2 horas sem parar. Eu acho que eu chorei a tudo que eu não tinha chorado durante aquele ano, sabe, velho? Que meu pai já tinha falecido. Brasil! Pra tirar essa melancolia, né, velho? Teve um fato, na Copa de 98, né, aquela final da França, Brasil-França, Brasil tomou aquele sacode da França 3-0, né? Que até hoje, se falarem pra mim que aquilo ali foi comprado, eu tipo, eu brigo mesmo, sabe, velho? Porque eu acho que isso não existiu pra mim aquilo ali ser comprado. É, pra começar, a França era Adidas, o Brasil era Nike, isso nunca ia acontecer e tudo. E aí, tá tipo meus amigos chorando, né, velho, na final. E eu olhei assim, a gente tava no playground do prédio de um amigo nosso, né, velho? Aí eu olhei assim pro outro lado, né, velho, o outro lado do prédio, aí tinha umas meninas lá no outro prédio, né, velho? As meninas bem gatinhas e tudo, né? Aí eu cheguei pro amigo meu, que também tava nem aí pro Brasil, né? Cheguei, cara, vamos ali dar uma queixada lá no outro prédio, né? A gente atravessou a rua e entrou no prédio, né, velho? Aí ficamos lá conversando com as meninas lá, queixando as meninas e tal, né, velho? Pra dar uns beijinhos e tudo. Aí os meus amigos lá do outro lado começaram a jogar limão, que era da Caipirosca, alguma coisa assim, né? Começaram a jogar limão em direção a gente, né, velho? Pra atrapalhar o baba, né, e tudo, né? Aí a gente tá lá conversando com a menina. Cara, certeiro, um limão na cabeça da menina, velho, sabe? Nossa senhora, olha o gol. Aí ela ficou azeda. Aí, cara, sabe, você tá conversando com a menina, o limão cai. Aí eu chego, você tá bem? Aí a menina começa, tô. Aí começa a descer uma lágrima doida da menina. Nossa. Aí ela começou a chorar. Aqui não vai rolar, aí ela, né, começou a chorar dizendo que foi porque o Brasil tinha perdido. Na verdade... Ah, não foi esse abacate que tá com a cabeça? Não, não. Foi porque o Brasil perdeu. Brasil! Cara, sabe o que eu mais odeio em toda a Copa do Mundo? Maradona. Porque, cara, toda a Copa ele tá ficando mais sem pescoço, com a cabeça mais redonda e mais gordo. Cara, eu tenho uma, eu não sei se vocês, mas eu tenho vontade de bater na Maradona, sabe? Ele parece um boneco de sparring. Cara, eu acho que eu sou a única pessoa, acho que eu sou o único brasileiro que gosta do Maradona, velho. Porque ele é um personagem. Não, tenho nada contra. Eu não tô falando com relação a briga entre Brasil e Argentina. Eu adoro a Argentina. Eu não sei o que que é, eu fico com vontade de bater nele, desculpa. É mais forte do que eu. Eu adoro a Argentina. Ele já foi mais gordo também. Eu adoro a Argentina, pô, eu acho o Messi fora de série, melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas cara, o Maradona é um personagem, velho. O cara é um cheirador de pó, diferente do Pelé, que sempre teve uma vida limpa, né, tirando esse negócio do filho dele e tudo, não sei o quê. Mas o Maradona é autêntico, cara, sabe? O Maradona não foge da raia, o Maradona fala o que quer, sabe? O Maradona é o nosso Romário, vamos dizer assim, cara. Fala o que quer e foda-se porque os outros estão achando, sabe, velho? E, cara, o que eu odeio em Copa, velho, eu acho que é aquele fato, assim, de gente que... Pô, eu entendo de futebol, o Vitinho entende de futebol, mas, tipo, você, Calabria, que não gosta de futebol, não entende de futebol, sabe? Tipo, porra é aquela nenhuma. Pessoa que não... Só, é o torcedor de futebol de 4 em... É a mesma coisa que eu acho. De 4 em 4 anos, sabe, velho? Que acha que de uma hora pra outra é o maior entendido impedimento em pênalti da face da terra, sabe, velho? Ah, fulano... Não, mas eu não falo isso. Não, tudo bem. Tô dando um exemplo de uma pessoa que não entende futebol que acha que entende. Ah, de uma De uma hora pra outra, sabe? Isso é a coisa que eu mais odeio em Copa do Mundo. Aí a pessoa chega... Também. Eu chego, porra, velho. Porra, cara, Neymar joga pra caralho, não sei o que. Ele, ah, mas ele não tá jogando nada, que... Tem que botar é o Lucas do São Paulo. É, o Lucas não tá dentro da Copa, desgraça. É. Tipo assim, velho. Tipo, o Romário tá jogando? Acho que o que me irrita é isso aí também, cara. O que me irrita é o cara chegar agora, na véspera da Copa, e falar assim, ó. Pô, mó injustiça o cara não ser convocado. O cara não assistiu futebol 4 anos, não viu que o cara não fez bosta nenhuma. E vira e fala assim, nossa, que injustiça, o Jô tá na seleção... E sei lá, o Luiz Fabiano não. O Robinho não. Aí fala assim, beleza, cara, o que, que o Robinho ganhou nos últimos 4 anos? Tá, o jogo ganhou a Libertadores, cara. Tá bom? Pois é. E foram os protagonistas. Cara, eu acho o seguinte. O Brasil vai se fuder nessa Copa porque não chamaram o Dunga, velho. Brasil! E tu, Bruno, o que você mais odeia nas Copas? Mais odeio na Copa, minha internet fica caindo. Tô percebendo. Fora a tua internet, o que você mais odeia? Cara, acho que tudo é um resumo disso que vocês falaram. Eu gosto muito de Copa do Mundo, assim, eu acho bacana, é um momento que eu gosto de assistir os jogos, sabe? Assim, eu não gosto muito desse oba-oba que fica de nego parar tudo, sabe? Parar o Brasil inteiro por causa da Copa. Ok, no Brasil... É difícil a Copa ser no Brasil e o Brasil não parar, né? Mas eu digo assim, quando, porra, a Copa é no Japão, cara. A Copa do Japão foi a mais escrota. Porque, assim, o jogo era de madrugada, era 6 horas da manhã, velho. Era massa demais. E aí, como o nego tinha tomado todas durante o jogo, aí não tinha expediente, velho. Aí, beleza, aí tudo bem, entendeu? Tipo... O nego não ia trabalhar, foi um inferno, cara. Cara, isso é uma parada que me irrita muito no Brasil, velho. É tipo assim, o feriado é na terça, aí eles emendam quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado não, porque não tem serviço público, né? Então é quarta, quinta, sexta. Por quê? Não, porque a gente tá emendando, porque a Copa, o jogo da Copa é na terça. Porra, gente, o jogo da Copa é no segundo dia da semana. Não, mas aí a gente é ponto facultativo. Brasil! Cara, sabe o que eu odeio no futebol? Sabe o que eu odeio na Copa do Mundo? Eu? Minha mãe. Minha mãe, ela gosta de futebol, ela assiste, ela conhece, mas ela não é vocês três aí. O Vitinho, o Miotti e o Torinho. Ela conhece e tal, mas assim. Mas cara, a minha mãe, a minha família toda são de pessoas que falam muito baixo. Entendeu? Muito baixo mesmo. Aí, cara, toda a Copa do Mundo é a mesma coisa. Minha mãe tá lá. Na cozinha, geralmente fazendo alguma coisa. Aí começa o Galvão, lá vai fulano, que não sei o quê. Aí minha mãe, vai Bebeto! Vai! Cara, aquilo me dá um ódio, velho. Ela dá um grito do cu. Caralho, mãe, para de gritar. Ela, ai meu Deus! Ai, eu fico toda nervosa. Cara, ela dá cara grita, mas ela grita tão alto. Ela grita tão alto. Igual o que eu tô fazendo agora. Porra, aquilo me tira de sério, cara. Brasil! Cara, sabe uma coisa que eu adoro assistir Copa do Mundo? Na televisão HD. Adoro. O que você tá assistindo? Lá vai Bebeto. Aí lá fora você escuta. O delay, né, velho? Cara, o delay da digital é muito engraçado, velho. O meu pai, meus irmãos, fica puto, velho. Fica puto. Eles vêm naquela. Na televisão analógica de merda. Porque se botar na TV a cabo digital, dá 5 segundos. Aí nego. Aí, ô Calaveira, você sabe o que me revolta mais com isso? É tipo você assistir um filme com alguém falando assim, ó, agora, vá. É? Vai matar, que, vai matar. É o que me revolta, Calaveira, quando eu vejo um filho da puta assistindo futebol na TV HD com rádio na orelha. Eu falo, cara, você tá estragando a sua experiência, a sua. E você pode desligar o seu rádio, se tranca, cara, isola o seu som, fica no seu quarto essa TV HD, você vai estar uns 5 segundos atrasado do universo. Eu não posso falar que mas eu você não vai saber. Eu não posso falar. falar que eu faço isso, cara. Não, mas com HD, cara, com delay não, com delay não pode, cara. Com delay é muita burrice, cara. Não, eu fico tenso, cara, eu quero ver se foi o gol antes. É, geralmente quem gosta pra cá, quem é aficionado pro futebol, quer saber do lance antes, não depois. Não, né? E também porque eu gosto da resenha da rádio, velho, eu acho sensacional, velho. Eu já falei isso no Pelada, tem um narrador lá na Bahia, o Silvio Mendes, que ele é um show à parte, cara. Ele é tipo assim, ele é como você falou aí na abertura do programa, né, velho? É tipo assim, Preto tocou para a Mantena falou obrigado, Preto, e é tipo assim, sabe, velho? Ele inventa as coisas. E quando tem gol, tipo, o Bahia fez o gol, ele nasceu! Ué! Ué! Ai, cara, sabe, eu me frustro muito em assistir, em escutar a transmissão de futebol AM, porque eu não entendo o que os caras falam. Eu não entendo, os caras lavaram o brinco, xerox, papel tem que ser xerox, aí entra o comercial, e lá vai agora, roubaram, bateu para Bebeto, Bebeto cruzou para a ponta direita, lá vai Cafu, Cafu correu, e aí para frente, aí o caralho, foi gol ou não foi? O que aconteceu? E lá, eu tô entendendo. Tem, o cara que faz junto lá com o Silvio Mendes, lá na Bahia, na Rádio Sociedade, não sei se ele ainda tá na Rádio Sociedade, não sei se ele foi pra outra, cara, tem um cara, esqueci o nome dele, agora é Cerqueira, acho que é Paulo Cerqueira, eu acho. Cara, que ele é tipo assim, o cara tá lá narrando, eufórico lá, tocou bola de couro, não sei o que, jogou esquinado, não sei o que. Aí e você, Paulo Cerqueira, o que é que você viu? Eu vi, foi uma PM aqui, gostosa, que passou aqui na minha frente. Isso sempre tem, isso é muito bom. Ah, isso aí é bom. Brasil! Então é isso, meus caros, para encerrarmos agora, rapidinho, o que vocês acham que vai ser a final e qual que vai ser o placar? Brasil, Alemanha, Brasil 2-0. Vitinho. A gente fez a previsão no Pelada e eu acho também que vai ser Brasil, Alemanha, cara. Agora, a Alemanha tá jogando mal, hein? Mas vai ser Brasil e Alemanha, eu acho que o Brasil ganha de 3-0, vai ser mais fácil que a outra da Alemanha. Olha aí, Miotti. Brasil alguém, eu não simulei nada não, mas Brasil com alguém, que o Brasil ganhando. Beleza, essa foi estilo Mandiná, né? Não, porque, pô, pra mim o Brasil vai ganhar. Olha, a Copa, não tem jeito. Eu estou vendo aqui nas minhas cartas que alguém vai morrer. Não importa quem, Mandiná? Não importa o quê, o Brasil vai ganhar a Copa, é isso que eu tô falando. Cara, mãe de nada, né, velho? Lá, morreu. Morreu, não falei. Lembra quando essa velha maldita falou que um shopping aqui em Brasília ia cair? Ela falou assim, ó, vai ter um shopping lá em Brasília que vai cair. É qual? Ela, não sei. Só sei que vai cair. É, teve a última dela, ali, antes dela morrer, que foi a final da Recopa entre São Paulo e Corinthians. A final. Aí, mãe de nada, quanto vai ser o resultado? Não, esse jogo vai ser empate. Não, mas mãe de nada, não pode ser empate. Não, tô dizendo, as cartas estão mostrando que é empate. Tá bom, vai ser duas taças então. É, né? Pois é. Ai, Brunão. Vai, a final vai ser Costa do Marfim e Honduras. Olha aí. E vai dar empate. Eu acho que a final vai ser tipo Brasil e Jamaica. É, Jamaica não está na Copa. Brasil! Ai, caros internéticos, coloquem aí nos comentários, mande por e-mail pra gente, mas coloca nos comentários principalmente qual que você acha que é a sua previsão, quem que você acha que vai ganhar, de quanto, se você concorda, o que que você concorda, o que que você discorda, se a gente falou merda, qual a merda que a gente falou, se tá tudo roubado, se não tá nada roubado, bota aí, coloca a sua, dê aí a sua opinião no post do site do Jurassicast. Meu caro Vitinho, meu caro Torinho, muito obrigado pela presença de vocês dois, meus caros. E o espaço é de vocês. Aonde que os internéticos do Jurassicast podem encontrar vocês na internet? Nem o Vitinho hoje estamos aqui pelo Pauta Livre News. Nós estamos pelo Pelada na Net, né, Vitinho? É, exatamente. Isso aí, isso aí. Que é o meu podcast. Você comprou o Pauta Livre também agora, né? É, que é o meu outro podcast, mas é o meu segundo. Isso, o Rebosteio também é teu, né? É, já foi meu, hoje tá ruim, vendi. Não, vocês podem encontrar a gente lá no peladranet.com.br, podcast de futebol, onde a gente fala mais de humor do que de futebol, porque na verdade a gente perde mais tempo falando da bandeirinha gostosa, ô, Denise. Da Bruna Marquezine, do casal Brumar. Nossa, como eu torço pelo casal Brumar. É, porque... Mas isso é verdade. O Pelada na Net, apesar de ser um podcast de futebol, mesmo que você não goste de futebol como Calaveira, cara, escutem, porque vocês vão dar muitas risadas. Porque o que a gente menos fala é futebol. A única hora que a gente fala de futebol é quando a gente vai fazer o bolão da rodada. É, pra vocês terem uma ideia, no começo a pauta tinha dois assuntos de futebol. Aí um assunto de rapidinhas e tal. Hoje em dia ela tem um assunto de futebol que dá no máximo 10 minutos. Exato. Rapidinha, que a gente fala de UFC, a bandeirinha gostosa. Exato. E o bolão a gente realmente chuta placar, mas de resto, mesmo no bolão, a gente fala nada com nada. É, eu vou falar pra vocês, vocês estão falando da bandeirinha, a gente não falou nada sobre esse negócio de arbitragem e tal, né? Mas, cara, eu vou falar pra vocês com toda sinceridade, se eu fosse da organização, eu não deixava essa bandeirinha, essa garota, essa moça aí ser bandeirinha não, velho. Porque ela está ali, literalmente, pra mostrar aquele corpo de cavala que aquela mulher tem. Porque aquela mulher não tem motivo pra existir ali dentro do campo de futebol, velho. Mesmo aquela bandeirinha loura, puta que me pariu, velho. Ela tá ali só pra aparecer, cara, eu tenho certeza. Ah, olha só, Calaveira, uma boa notícia pra você. Ela já admite fazer trabalhos fora do futebol. Né? Porra, é a mesma coisa que virar e falar assim, eu acho que o Pelé fala merda. Eu já admito que já fiz trabalhos com ela. Aqui, opa, vamos parar de gravar que aí você vai contar isso. Não, pô, tá com uma foto dela 3x4 aqui, eu fiz o trabalho na boca do sapo aqui pra parar de errar, essa burra. Galvão, eu acho que ele podia encerrar com o Galvão. Galvão, faz a abertura da Copa do Mundo aí, vai lá. Estou aqui ao vivo em definitivo, diretamente do Itacarã, meus amigos. Arena Itacara, o estádio do Corinthians, faz a festa maravilhosa. Quem tá aqui comigo? Pitbull, Cláudia Leite, Jennifer Lopes, rapaz. Tá aqui comigo na cabine. Pitbull, você vai fazer o Galvão Fit Pitbull aqui na abertura da Copa. Hoje começa o maior torneio de futebol do mundo, quiçá do planeta. Então um beijo pra todos vocês. Vamos curtir a Copa, meus amigos. Se o Brasil ganhar e for campeão, eu vou vibrar e tudo, não sei o quê. Mas se perder, pra mim, meu mundo não vai cair por causa da seleção, não. É, né? Eu vou falar pra vocês que meu sonho era estar fora daqui na época da Copa do Mundo, mas... Felizmente, não sou da família do Brunão. Eu também vou estar trabalhando, terei que ficar aqui. Vai porque tu foi obrigado, porque eu sei muito bem que se você não tivesse... Sim, verdade. Você já estaria esta hora lá na Disney, trabalhando na como é que é? Naquela loja lá? Na Acme. Não, naquela loja lá de videogame, como é que é o nome? Lá em Orlando. Ah, sim, na GameStop. Eu já estaria trabalhando lá na GameStop, não te conheço não, gordo. Ah, é verdade, estaria mesmo, e foda-se. Cara, e ela tá ficando meio senil, vocês já perceberam que a Ana Maria Braga tá ficando meio senil. E aí, o último programa dela, tinha um vagabundo, um maluco lá, que fez uma motoneta numa caixa de cerveja. E a porra da véia queria andar na caixa de cerveja. Os caras prenderam ela dentro do estúdio. Ela ficou puta, ela falou, abre isso aqui agora. E nego, não vou abrir. Velho, isso tipo assim, ao vivo. Eu vi isso aí, cara, ela deu mó piti. Ela abre, trancada, ela abre que eu quero sair. E o papagaio, não vou abrir. Tu é louca, tu quer se matar. Tu já caiu do balão, tu já foi atropelada por carro. Tu não vai, não, eu vou. Cara, foi um bafão, foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado. Cara, todo jogo de Copa do Mundo, o que o Galvão mais gosta de mostrar é torcedor com camisa diferente, um do lado do outro, rindo, brincando, cara. O que o Galvão gosta de mostrar? Ele se... É, porque ele sempre mostra, cara. Ele fica falando, ah, o clima de Copa do Mundo, torcida se abraça, o mundo inteiro. Mas por que que rola isso? Porque o torcedor, às vezes, argentino, não consegue ingresso pro jogo da Argentina. É, e aí vai o panamenho e o uruguaio, eles não vão brigar, pô. Vai brigar por quê, né? Brasil, vocês sabem que o meu país favorito do mundo é a Coreia do Norte. Porque, velho, ele é dirigido pelo Dr. Evil. Eu acho isso tão legal. Cara, é tipo assim, um país... Que dança conforme um gordo virgem quer, velho. Eu acho isso fascinante. Você viu um meme, uma tiagem, um meme, sei lá. Ah, do pastel de flango. Flango. Caralho. Deixa de lado, senhor. É, coloca-se o catupili e o flango. E do outro lado sai flango com catupili. Caralho. Eu amo a internet, cara. Puta merda, legal, cara. Da Coreia do Norte. Galvão, Galvão, como, como é que seria o Miote fazendo um gol? Miote? Então vamos lá. Lá vai o menino Neymar com a bola. Miote na área, parado. Paradão da consequência, não consegue fazer a coisa. Lá vai o Miote, paradão na área, esperando a bola. Neymar cruzou na cabeça do Miote, passou no peito. Levantou o muro da bicicleta do Miote. Miote! Que filha da puta! Ah, mano, no futuro do futebol brasileiro. We'll be right back.